Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1058 e também é o último domingo do mês de maio, dia 26 de maio de 2024. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, trazer ensinamentos espíritas, espiritualistas, de autoajuda e tudo que a gente possa informar que seja útil para todos que estão conosco. Hoje, quem está no nosso programa é o nosso amigo Ubiraci de Souza Leal, que já está acostumado a vir aqui no programa Vivência Espírita. O tema hoje é Objetivos da Vida, bem aberto. Dá para vocês fazerem muitas perguntas, né? Muitas colocações aí para nós. E nós vamos tocando o nosso programa com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água e também Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espírita AME, Associação Maternal Espírita, a Fraternidade Espírita Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, ao Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Agradecemos também ao Grupo Musical Castelã e às Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Então, um bom dia a todos. Estamos juntos aí por essas duas horas ou um pouquinho mais com vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes vivencianos. Para você que está na rádio aí, escutando a gente aqui pelo Vivência Espírita, um bom dia para vocês também que estão ouvindo a gente pela Rádio Sementes de Amor, lá do Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco, Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece também o apoio aqui da Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece, Euripes Barçanufo, o Web TV Espaço Espírita, e retransmite a gente aqui todo domingo. E a gente também já deixou a enquete para vocês aqui. Você tem objetivos para a sua vida? Então entra aí no YouTube e deixa aí a sua opinião se você tem objetivos para a sua vida. Piero, comenta aí de novo aí. Bom dia, mais uma vez, queridos vivencianos. Sim, nós temos vários objetivos para a nossa vida. Um deles está aqui divulgando a doutrina espírita. Um excelente domingo, excelente programa a todos. Legal. Então, entra aí, deixa a sua opinião e a gente vai comentando aqui durante o programa e lendo as interações. Cris, bom dia. Bom dia. Opa, bom dia, meus amigos vivencianos. Vamos participar, comentar. Com certeza vai ser um programa muito legal. Grande abraço. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Cris. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hoje está um dia nublado, chovendo bastante, graças a Deus, tirando os miasmas desse planeta abençoado. E nós vamos ler uma mensagem de Minutos de Sabedoria, de Jorge Reis, e é o item 49. Os momentos são chegados de grande transformação. escute a voz que te chama com toda a tua atenção. A boa nova do Cristo é o padrão de moral, é o caminho, é a luz que nos protege do mal. Queridos irmãos vivencianos, neste domingo abençoado mais uma vez, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nesta manhã abençoada de recebermos aqui o nosso querido irmão Ubiraci Leal, que vem nos esclarecer um pouco mais sobre esse Evangelho redivivo de Jesus através dos objetivos para a vida. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós neste domingo abençoado. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos de joelhos em espírito agradecendo essa oportunidade abençoada, dessa encarnação maravilhosa, onde ao passarmos pelos nossos aprendizados, procurando reeducar o nosso espírito mais uma vez. Agradecemos sempre, ao invés de reclamarmos, porque muitos, muitos precisam reencarnar e nós estamos aqui privilegiados pela escolha, pela nossa perseverança e nosso amor. Agradecidos, nós pedimos. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será os objetivos para a vida. E nós estamos aqui com o nosso grande e querido amigo, companheiro de doutrina, Ubiraci de Souza Leal, engenheiro já aposentado, professor universitário, ele é escritor e voluntário de várias casas espíritas em São Paulo. Ele escreveu um livro, Musicoterapia Aplicada à Psicopedagogia, pós-graduado na especialização de homeopatia e também é estudioso da medicina psicossomática e as causas das doenças. É tudo isso aí, Ubiraci. Bom dia. É só isso. A vida tem que ser bem aproveitada. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite que nos foi dado e sempre estaremos aqui quando pudermos. Então, o Ubiraci já veio várias vezes aqui conosco, né? Exatamente. E Ubiraci é muito famoso porque talvez ele tenha sido um dos... Ele foi o primeiro a vir aqui no nosso programa, acho que até na Bandeirantes ainda, e falar sobre medicina psicossomática, né? Quando ele lançou o livro Um Só Caminho. E aquele dia o programa foi um sucesso que ninguém queria deixar o programa acabar, que cada um queria dizer um defeito que tinha para o Ubiraci falar quem que era a doença. Né? Aquele dia, eu lembro. Ninguém queria ficar doente. Eu lembro até do Márcio Rodrigues, nosso querido Márcio, que já desencarnou, que o Márcio era. Como é que fala? Tinha lavanderia. Então, ele que passava as roupas, o ferro pesava 7 quilos, né? E ele fez a pergunta para o Ubiraci, por que ele tinha tanta dor no braço, tudo, uma dor danada que não passava nunca. Aí, nós perguntamos o que ele era, falou, não, que ele passa ferro com a coisa. O Ubiraci falou, ele tem que repartir mais com os outros, ele tem que pagar para alguém fazer também, né? Não é só ele ganhar sozinho, não. Querer ganhar o dinheiro sozinho, dá uma repartida aí, que essa dor melhora. Não, mas o Ubiraci, ele falava... A pessoa falava doença e falava, daqui a pouco você é assim, assim, uh-huh. assim, você é invejoso, você é bravo. É interessante. Então vamos lá, Ubiraci. Qual a primeira pergunta que você vai fazer, Não, mas Jorge? A gente tem, preparou, nós preparamos aí junto com o Beraci, ele preparou uns questionamentos para nós, mas todos vocês já sabem que podem interferir no meio e fazer outras perguntas, não tem problema nenhum. É só para direcionar aqui, para a gente trabalhar assim, cronologicamente nesse tema de hoje. Então, Beraci, qual que é o maior objetivo da vida? Não sei se a gente poderia já começar por isso. Qual o maior objetivo da vida, né? É da vida que está falando. Inclusive, quando você citou o tema de hoje, você disse exatamente qual o maior objetivo da vida, que é diferente qual é o maior objetivo para a vida, que é o tema. O objetivo da vida é a evolução. Evoluir. O próprio Kardec, quando fez a pergunta aos espíritos, e eles responderam que é progredir, evoluir. Só que é interessante nós pensarmos sobre esse tema, nós vamos observar que, na verdade, era dogmático isso. Até muito tempo atrás, era dogmático, ou seja, acreditava-se ou não acreditava-se. Então, quem acreditava, continuava se esforçando. Quem não acreditava, não tinha nada como alguém chegar e provar a ele essa verdade. Isso acontece porque, quando a gente fala de ciência e fala de religião, a gente separa as duas coisas. A gente acho que é costume nosso acharmos que ciência é uma coisa, religião é outra, esquecendo que a ciência é o que explica a vida da gente. Então, no início, era muito complicado dizer como é que o espírito podia obedecer às leis da ciência, se a religião, aparentemente, era uma coisa muito mais de crença do que de ciência efetivamente. Então, por exemplo, uma das perguntas que claramente explica tudo isso é o seguinte: o espírito tem massa? O espírito, e quando falava o espírito tem massa, todo mundo pensava em alguma coisa palpável. Pelo menos o ar não é palpável, mas o ar da pressão, sabemos que ele existe quimicamente. Mas quando falava-se que o espírito é quintessencial e é material, como é que íamos entender isso? É complicado. Hoje nós sabemos que existe a matéria chamada escura, que é a matéria invisível, existe a matéria clara, que é a visível, que nós palpamos ela, e existe a energia, que faz parte do processo do nosso universo. E todas essas três formas de matéria, elas se apresentam seguindo sempre as mesmas leis. Portanto, se a matéria palpável ela progride, como nós sabemos através desses últimos 50 anos de pesquisas astronômicas, então a matéria do nosso espírito, que é material também, ele progride. Então a razão da vida é progredir, é o progresso. Agora, para a vida, a gente pode dizer, eu não acredito em reencarnação, então, para a vida, essa vida aqui está bom. Então, vamos pensar nessa. Essa, como é uma parte da vida eterna, ela faz parte de um processo idêntico da vida. Eu tenho que progredir. Aí, nós vamos ter muita coisa a discutir sobre como progredir nesta vida. E será que realmente nós estamos progredindo nesta vida? Será que estamos conseguindo fazer isso? Essa é a proposta de a gente entender, fazermos com que o nosso progresso seja racional. Assim como Kardec dizia que fora da caridade não há salvação, é alguma coisa ligada ao aspecto material, a essa caridade que Kardec dizia. Só que colocar em prática a caridade ficava muito racional, achava-se que doar, fazer qualquer coisa material para o outro já era suficiente. Pode ser necessário, mas não suficiente. É assim que eu enxergo, o que o Espiritismo enxerga também, o progresso nos dias de hoje. Pode ser até que na sua explicação, muitas pessoas também possam ter entendido que, então, a gente evolui sempre independente de nós querermos ou não? Pode ser assim também? É interessante. Imagine o seguinte, uma pessoa, O garoto está lá no shopping e o pai e a mãe falam assim: ô filho, vamos para tal lugar, assim, nós vamos almoçar agora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O garoto todo satisfeito: ah, vamos sim, porque isso é bom para mim, isso vai melhorar porque eu estou com fome e tudo mais, né? Ou então aquele garoto que fala: ah, vamos almoçar e tudo mais, ele pega e senta no chão: eu não quero. Aí o que o pai e a mãe faz? Muitas vezes agarra ele pelo braço e vai arrastando. Então, o progresso arrasta o indivíduo. Só que quando arrasta, pode machucar, pode se ferir, pode se esfolar. E o que acontece na nossa vida é o seguinte: se a gente não vai por bem, vai por mal. Ou seja, se não vai pelo amor, vai pela dor. Seria isso uma forma de ver a coisa. Pá, não, né? A gente tem que evoluir mesmo, não tem jeito, né? Não tem... Não tem jeito, isso é verdade. Uhum. Não tem jeito, vai pelo amor ou pela dor. Uhum. Eu lembrei agora de fazendo uma vírgula aqui, eu lembrei até de um amigo esses tempos atrás, ele é espírita há muitos anos, né? E ele na casa dele conversando com a sogra, ela falou: vocês são espíritas. Ela falou: eu não acredito em reencarnação. Ele falou: mas quem falou que você precisa acreditar? Você vai ter que reencarnar de qualquer jeito. Não precisa acreditar. Né? Aí a gente pega esse paralelo aí para falar. O Viraci, por que que nós temos visto na internet várias pessoas que já desencarnaram trazendo mensagem psicofônica? Mas eu não vi nenhum até agora que era contra a reencarnação se comunicar. Tem alguma proibição lá no plano espiritual? Eu acho que muitas vezes, quando nós temos uma crença cega, vamos chamar assim, nós temos uma crença cega, toda vez que nós somos contrariados, nós não agimos contra aquela crença nossa. Então, se eu falo que toda pessoa alta, de uma certa altura, tem que ser muda, e se ela, de repente, ficar alta, crescer, ela vai ficar muda porque ela acredita que tem que ser muda, não pode falar. Mesmo que ela saiba falar e consiga. Então, as que passam para o plano espiritual e ainda não têm a compreensão, a evolução para ter a humildade, por exemplo, de falar, muitas vezes não falam. Normalmente é isso que acontece. A razão é própria do espírito. O espírito, ele tem o livre-arbítrio, né? É porque nós vimos aí que nós tínhamos um padre aí que era tudo, não é existe, né? E desencarnou assim, e até agora não vi ele se comunicar dizendo que estava errado ou não. Quer dizer, talvez falte um pouco de tempo para ele. Mas ele, um dia talvez ele compreenda o que aconteceu, né? Porque ele, de alguma certa forma, ele deve estar se sentindo muito, porque atrasou a humanidade, né? E a gente Brasil, a gente também tem que levar em conta onde é que será que ele está, né? Às vezes não tem nem, não tem nem carta. Você falou do padre, me lembrou uma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, sobre evolução, a evolução está ligada ao esforço que a gente tem naquele período que evoluiu, né? Que é naquele período. Então, por exemplo, por volta de 1600, 1500, 1400, a humanidade, ela tinha uma expectativa de vida de 30 anos. 30 anos era expectativa, ou seja, é mais ou menos uma vida média, era 30 anos. Quando, no máximo, uma pessoa que tivesse totalmente saúde, totalmente sem nenhum problema para viver, conseguiu viver no máximo 80 anos. A própria família real de vários países tinha uma vida média de 35 anos, não passava disso. Então, qual era a preocupação do indivíduo que nascesse naquela época? Isso era mesmo. Viver, sobreviver, na verdade, né? E nessa época era muito comum a fome. É. Não era só as guerras, as pestes, nada que estava ligado à saúde e tudo mais. Não, era a fome mesmo. Então, para sobreviver, o que, que fazia? Não tinha o que comer na terra deles, invadia a terra dos outros. Aí arrumava a guerra e morria por conta da guerra e não da fome. Então, aquele ditado, né, Biracê? A pessoa fala, aquele pessoal ali está vivendo para comer, não é comendo para viver, não, né? Não. É, era assim que acontecia a coisa. Eu tenho um fato interessante. Em 1910, já no século passado, a situação tinha mudado bastante, mas no século passado nós tivemos duas grandes guerras, duas pestes terríveis, uma delas em 1918, ou coisa assim. É, a gripe espanhola. A gripe espanhola morreu muita gente, Então, isso abaixou a idade, a perspectiva de vida. Naquela época, a perspectiva de vida girava em torno de 30, 35 anos. Expectativa, hein? Olha como era baixa a expectativa. E tinha um padre nascido no Ceará, chamado Padre Antônio Tomás, e ele escreveu a seguinte poesia. Quando partimos no vigor dos anos, na vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás dos desenganos. Livre, cantando, céleres e ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. E vemos então claramente que sucede o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos é que vão à frente e as esperanças vão ficando atrás. Dá claramente a ideia nossa, da juventude em que nós esquecemos da vida e passamos a pensar só no momento. E quando, de repente, a gente vai pensar na vida, já passou da época nossa. E interessante dessa história, ele foi um poeta famoso na época, ele é muito pobre, ele era, porque lá do Ceará vivia ajudando as pessoas e tudo mais, e ele só tinha 19 anos quando escreveu essa poesia. Ele falou, mas só 19 anos, como é que ele podia pensar na velhice se ele só tinha 19 anos, né? E aí é que a perspectiva de vida dele era 25, então só faltava 5 para ele morrer. Então ele já pensava, já estava no fim da vida dele, com 25 anos. É, na minha época, quando eu era jovem, falava-se o seguinte, qual é a razão para a sua vida, né? Se você não pensou, o pessoal dizia assim, pense no seguinte, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Então, Pontes fez isso, por quê? Porque era quase impossível em 40 anos, em 35 anos. Em 1950, a expectativa de vida era 47 aqui no Brasil, porque nós estávamos fora da guerra, mas na Europa era 45. Então, falou, pô, se eu não fizer isso até os 45 anos, eu estou perdido. E o pior é que eu não consegui, né? O meu livro eu escrevi depois. Então, eu tinha perdido a minha encarnação, se fosse basear nisso. E se eu tivesse pensado em viver só até os 50 anos de idade, eu não teria chegado no ano 2000. Então, a perspectiva para a vida se baseava nesses três elementos. A árvore, que seria a natureza, né? O filho, que seria a preservação da espécie, e o livro, divulgar alguma coisa que eu tivesse aprendido eventualmente. Hoje é muito diferente, eu acredito que sim. Então, Biracy, o que dá para a gente perceber, então, até que a longevidade não é uma preocupação, então, né, hoje em dia, e a gente observa isso claramente? Olha, vê que interessante. E eu comentei, na Idade Média, a idade máxima que se imaginava que alguém pudesse sobreviver, digamos assim, era 80 anos. Existem algumas pessoas naquela época que viveram 81, 82 anos. Hoje, a idade é mais de 120 anos a possível de se viver. No Brasil, tem mais de 37 mil centenários. Mais de 37 mil centenários, isso, segundo o último censo. Isso significa que, para efeito de longevidade, a gente não tem que se preocupar muito, porque a medicina evoluiu bastante, qualquer que seja as áreas, ela evoluiu muito. Guerras, nós não temos tantas guerras assim que possa aniquilar a humanidade. Pestes, que nem tinha antigamente, também não. Então, a preocupação qual é? Talvez nenhuma. Então, talvez seja por aí que esteja o nosso grande problema do para que viver. Esse é o problema. Ô, Biraci, isso significa que houve uma evolução no ser humano? Houve evolução material, sim. Porque se o planeta evolui, ele faz parte da matéria. O ser humano que vive nele, com a ciência, conseguiu entender e compreender muitas coisas, então o nosso planeta evoluiu. Agora, o que acontece com o nosso espírito, considerando agora o aspecto geral do nosso espírito? O nosso espírito, ele pode não ter evoluído, e se ele não evoluiu, ele não vai ficar mais nesse planeta, porque não tem sintonia vibratória para que ficar. Mas os que estão aqui é porque ainda estão em condições de continuar no planeta. Agora, em 1980, o plano espiritual começou a lançar uma outra mensagem que nós achamos interessante. Ele dizia o seguinte: O Espiritismo fala sobre fora da caridade não há salvação. Por que dizia isso? Porque simplesmente você ser uma pessoa perfeita, que não comete crimes e que obedece uma rotina, você pode não estar evoluindo. Você está fazendo o mínimo para sobreviver, ou o mínimo para não sofrer. Mas se você não estiver se esforçando, você não estará indo na direção do fora da caridade não há salvação. Quando falava fora da caridade, evidentemente que a gente lembra no próximo. Tem mais uma informação interessante. Um cientista, um metafísico, conhecido por muitos no século passado, 1980, por aí, escreveu um livro chamado assim, O Espírito, Esse Desconhecido. E ele já conseguia qualificar o espírito como alguma coisa que tivesse matéria ou que fizesse parte do processo material. E ele, quando fazia isso, ele dizia que o espírito tinha capacidade de aprender, ou seja, a capacidade de evoluir na visão dele. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que passar por 4 processos. O primeiro processo era o conhecimento. O segundo processo é o aprendizado através da vivência. O terceiro processo, que aí começava o que a gente propõe, que é fazer uma reflexão sobre aquilo que nós sabemos, aprendemos e o que nos convém. E o quarto processo é a aplicação disso com o outro, não com nós mesmos, conosco mesmo, com o outro. Nós temos que aplicar no outro. Então, fora da caridade, nossa salvação estaria nesse processo que ele desdobrou. Então, em 1980, o plano espiritual, voltando ao contexto inicial, ele dizia o seguinte: você, fora da caridade, não há salvação, mas se você quiser evoluir, você tem que ser voluntário. Você tem que ser voluntário para evoluir. Então, é um outro passo que nós temos que entender até hoje. E é claro que não é por sermos religiosos ou deixarmos de ser religiosos que nós vamos deixar de evoluir. Se não formos religiosos, continuamos evoluindo da forma com que somos. Mas o aprendizado básico, que é sermos voluntários, agirmos perante o próximo, isso faz parte do processo da evolução. E sem isso a gente não evolui, seja materialista ou não, ou seja religioso ou não. Opa, vamos aqui atualizando aqui o nosso chat aqui. Quem está ligado conosco é o Zazu Moura, ele está lá em Natal, um abraço para ele. Iramir Marques, lá de Salvador, um grande abraço para o nosso irmão Iramir. Tabaraci de Souza Leal, quem que é o Biraci? É meu irmão desta encarnação. Ah, legal, um abraço ele, aí para ele. Ele está firme ainda na doutrina, o Tabaraci? Nossa, mais que eu. Aí, ó, Fabiana Campos Martins está dando um bom dia. Dando um bom dia aqui para você, Biraci. Desejo uma excelente apresentação e um bom domingo. O Aécio César, lá de Sete Lagoas, mandando um abraço. João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco. A Catarina Souza, um bom dia. A Cláudia Oliveira também, um bom domingo. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos. Amor e paz. O seu Rodolfo Alexandrino também, desejando um excelente programa para nós aqui. A nossa irmã Antônia Varoto também. Vicente Teixeira, bom dia, amigos, vivencianos. Excelente domingo. O Carlinhos, que não tem muita importância. A Antônia Varoto, um abraço fraterno, professor Biraci. Não, mas fala quem é o Carlinho. Carlinho é o nosso aqui. Ele fala que a gente não deixa ele falar muito, aí ele põe mensagem para ver se a gente lê. A Sheila Campos, um ótimo domingo a todos. A Vera Parodi, um grande abraço para nossa irmã Vera Parodi. O Jean Pádua, também colocou aqui: apagar os erros do passado. Eu acho que não está completa o que ele colocou. A Neide Cristina, nossa amiga Neide, um bom domingo a todos. O Matheus Yamamoto também, um bom programa. Abraço do Japão, ele está lá no Japão, né? O Matheus Yamamoto, um grande abraço para ele. O Piero também, que não tem muita importância, ele só falou de um bom dia, então ele quer aparecer aqui no chat também. A nossa irmã Bia Porto, bom dia, amigos vivencianos, ótimo e abençoado domingo. A Érica Leandro também, dando um bom dia. Ronália, bom dia, meus irmãos vivencianos, gratidão por trazer essa alegria e conhecimentos todas as manhãs de domingo. O Marcos Gaio Gama, que estava reclamando que tinha caído lá naquela hora, né? Está dando um bom dia a todos. O Aécio também estava reclamando. A Joélia Vasconcelos, bom dia, amigos. A nossa irmã Fernanda Casal, bom dia, amigos. Que tema maravilhoso. Bom programa a todos. Um abraço também para a Fernanda. Marli Alexandrino, dona Marli também, um bom domingo. O Adolfo Pires Mazala, nosso amigo Mazala, né? Dando também um bom dia para nós. O Cláudio Wood, lá de Uberaba. É uma pergunta, né, Carlinhos? Sim. Daqui a pouco você faz a pergunta do Cláudio, marca aí. O Anderson Marinho, Mariano. A Elida Silva, lá de Juiz de Fora também. Paz e alegria para todos. A Bia Lima também. A Rosângela Costa. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá. Também está aqui ela, mandando um abraço dela, do Rivail e do Marlon Brando. Marlon Brando é o cachorro deles, que assiste o nosso programa também. Participa, né? De todas as orações. Uh-huh. A Lucelita Lopes Moreno também, dando um bom dia. O Geraldo Colim, o nosso irmão, amigo Oswaldo Barbosa Júnior. Bom dia, família vivenciana, gratidão por mais um abençoado dia. Bem-vindo seja o nosso irmão Biraci. O Dinho e a Fia aqui também, um abraço. Foi um sucesso a apresentação deles aí quinta-feira. Foi legal o programa, parabéns para eles. Estiveram aqui no programa Fé e Razão na quinta-feira. O Dinho veio firme aqui com tudo, equipamento geral aqui para poder fazer um show. O Reinor, nosso amigo Reinor, bom dia, amigos. É bom cumbeiros, né? Ele sempre fala que é bom cumbeiros, né? Porque se ele fala assim, é má cumbeiro, dá a impressão que é mau cumbeiro, né? Nós somos bons. João Paulo Gonçalves, já fomos homens da caverna, evoluímos e hoje estamos melhor. Vamos passar por um mundo de regeneração. Aquele que não acompanhar serão os exilados, é claro. né? A Rosângela Costa, olá, queridos amigos vivencianos. Então seria, é uma pergunta, né, Carlinhos? É, marca aí para fazer, fazer também depois. O Aécio também é uma pergunta, é, né? E a Mariângela Pintos da Costa, mãe do Rodrigo, também está dando um bom dia a todos nós aqui. Vamos fazer, vamos fazer essas duas perguntas, ou três perguntas, hein? Posso? Pode, por favor, Miraci. É o seguinte, um dos ouvintes fez o seguinte comentário: e apagarmos erros do passado. Uhum. É o objetivo da vida. Né? Certo. Então, eu queria comentar uma coisa, que isso é uma coisa mais moderna. O apagarmos erros do passado, eu entendo o que ela quis dizer. Ela não quis dizer exatamente apagarmos erros do passado. Eu diria que tem uma pequena diferença. Quando, em 1924, fez-se uma concepção do nosso universo, eles, naquela época, propuseram que o universo nosso fosse um universo pulsante. Ou seja, ele, a partir da explosão inicial dele, do faça-se a luz da Bíblia, ele foi se expandindo, expandindo, expandindo, e chegaria a um ponto que, por conta do efeito gravitacional, ele chegaria a um ponto máximo e começaria a diminuir, diminuir, diminuir, voltando à condição inicial, e nova explosão ocorreria. Universo pulsante, 1924. Aí o que aconteceu? Em 1950 e daí para diante, um grupo de astrônomos estudiosos começaram a observar estrelas no universo e constataram, queriam saber qual era a velocidade que estava o universo para saber quanto, até quando ele seria expansivo e quando voltaria. E qual foi a surpresa? Que o nosso universo nunca vai voltar. Se ele nunca vai voltar, ele vai ter uma expansão contínua. A expansão é contínua e acelerada. Se a expansão é contínua e acelerada, acontece que aquela sensação, segundo a teoria do Einstein, aquela sensação que nós temos que cada vez mais depressa o tempo está passando, parece que os anos anteriores foram mais lentos que os de agora, e cada vez mais nós estamos notando que está passando cada vez mais depressa, e a gente nota isso até nos jovens que não viveram os anos anteriores. É verdadeira, não é apenas uma sensação. Essa sensação que nós temos é verdadeira. O tempo está passando cada vez mais depressa. As coisas acontecem cada vez mais depressa. E aí o que acontece também? A teoria de que o nosso universo ele fosse curvo, a teoria de que o nosso universo ele tivesse uma curva, portanto, a gente poderia saltar no tempo, voltar ao tempo passado, não é verdade. O nosso universo, segundo a teoria, é considerado um universo plano, ou seja, sempre contínuo. O tempo pode se acelerar mais, mas nunca voltar para trás. Então, a palavra, a explicação, o comentário feito, corrigir-se erros do passado é impossível, porque nós não podemos voltar para o passado. Então, o que evidentemente é aprendermos a não errar mais como fazíamos no passado. Evitarmos de cometer os mesmos erros do passado. Então, essa realmente é uma proposta de aprendizado nossa. Não cometermos mais erros como cometíamos no passado. Então, esse é o comentário que eu queria fazer, independente das perguntas. O Claudio Yudi. Peraí. O Claudio Yudi. O Miraci tem uma pergunta para você. É, o Claudio Yudi é de Uberaba. O número de aumento de autoextermínio entre jovens é devido à falta de objetivo da vida? Muito, essa pergunta é interessante a gente analisar, exatamente porque o que acontece hoje é que surgiram, o que falaram recentemente, eu estava ouvindo uma palestra aí, eles estavam comentando que eram doenças do passado que não aconteciam. Se não acontecia, porque não eram estimuladas, né? Então, por exemplo, estresse. Outra doença, antigamente tinha uma doença que chamava-se melancolia, né? Que hoje a gente chama também de depressão, que é uma característica própria. Essas doenças levam a pessoa a encontrarem uma barreira do seguir dali para frente. E o seguir dali para frente depende de opções. Quem conhece a medicina mais profunda, quem conhece a homeopatia, por exemplo, na homeopatia, nós aprendemos que o que ajuda a se diagnosticar e dar um medicamento são os chamados sintomas. Então, a pessoa tem 2, 3 sintomas, você pega aqueles 3 sintomas, através de uma pesquisa você consegue descobrir qual o medicamento que cobre os 3 sintomas e com isso você consegue diagnosticar bem aquela pessoa. Mas pior do que não ter sintomas é ter excesso de sintomas. Então, se uma pessoa tem 3 sintomas, 2 sintomas, eu com 2, 3 sintomas eu consigo diagnosticar, ou talvez não diagnosticar, mas orientar a pessoa a uma forma de resolver o problema. Mas se ela apresenta 10, 15 sintomas, como é que você vai ter a escolha? Qualquer escolha que você faça que não seja exatamente aquela ligada à moléstia que você está tendo, não vai funcionar no tratamento, vai tomar um medicamento errado. E o que que acontece na nossa vida? O jovem de hoje, ao contrário do de antigamente, que tinha pouquíssimas escolhas na vida, ou você segue a profissão do seu pai, ou você segue uma daquelas 3 profissões que é possível seguir por conta do seu poder econômico, ou você vai tentar encontrar alguma coisa na vida para fazer. Então, ser engraxate era muito comum no começo da vida. Então, sempre se encontrava alguma coisa para fazer. O jovem de hoje tem muitas opções, tem opções demais. E da mesma forma como eu estava falando do tratamento homeopático e de tratamento normal da medicina, ele às vezes escolhe a coisa errada e chega num caminho que não encontra alternativa, não deu certo. É muito comum os jovens mudar de faculdade, faz o primeiro ano numa faculdade, faz o segundo na outra, volta para o primeiro, depois vai para uma terceira faculdade e não consegue encontrar aquilo que o satisfaça. Porque, na verdade, a satisfação está em encontrar alguma coisa que você consiga sobreviver e alguma coisa que te agrade para fazer. E se não tiver, evidentemente, a participação do próximo naquela atitude, ele não percebeu ainda que ele não vai ter satisfação. Na coisa mais simples, às vezes, que se faça, você tem uma satisfação. Na escolha mais fácil, às vezes, é aquela que dá melhores soluções do que aquela extremamente estudada, analisada e que não leva a nada. Aquela que dá mais dinheiro, mas você não consegue emprego, então o dinheiro não aparece para viver. Eu lembro de um fato muito interessante que ocorreu com um amigo nosso lá da Rádio Boa Nova do Ceará, Pernambuco, lá na divisa, no Rio São Francisco. Aliás, desculpe, era de outro lugar, era lá do Nordeste mesmo, é que ele hoje está em Pernambuco. Juazeiro e Petrolina, não é não? Mas não é o Pedro, não, de lá, é outra pessoa. Certo. Então, o que que acontecia? Toda sexta-feira, normalmente, quando ele ia para casa, ele passava no semáforo e aparecia um fulano lá, um garoto, assim, de 16 anos, estava vendendo rosas. Ô, senhor, compra uma rosa para sua esposa, tal, sexta-feira, tal. E ele pegava, custava, acho que naquela época, um cruzeiro. Então, ele dava um cruzeiro para o fulano e fulano dava a rosa para ele e ia embora. E aquilo lá perdurou por 6, 7 meses e tal. Um dia ele passa no semáforo, ele notou que ele só tinha 50 cruzeiros. Ele falou, ah, eu não tenho um cruzeiro para Rosa. Não, o senhor, eu troco para o senhor. Ele falou, não, você vai trocar para mim? É, você me dá o dinheiro, eu troco. Não, não, de jeito nenhum. Na verdade, ele comentou que isso, ele achava que o fulano podia ir embora com o dinheiro dele, né? Então ele falou, não, não tem problema nenhum, o senhor leva a Rosa. A hora que o senhor tiver um cruzeiro e passar por aqui, o senhor me dá o dinheiro. E aquilo marcou muito ele. Ele ficou pensando muito naquilo. E continuou sempre encontrando aquela pessoa, até que um ano ou dois depois, como ele era ligado à venda de seguros, uma empresa grande de seguros, ele resolveu, ele precisava ampliar o quadro de vendedores. E ele, passando no semáforo, falou, qual é a sua formação? Perguntou para o vendedor de rosas. Ele falou assim, ah, eu estou fazendo o colegial agora, porque com a venda das rosas isso foi possível, eu consigo me manter, ajudar minha família e tal. Você não quer ser vendedor de seguro? Que oportunidade! Ele é vendedor até hoje, um dos grandes vendedores. Quer dizer, a escolha da gente na nossa vida é primordial. Mas aquilo que ele fazia não era uma coisa supérflua, simplesmente preocupada com o dinheiro, mas estava preocupado em ajudar ao próximo, fazer alguma coisa útil. Então, essa é uma das alternativas que o jovem de hoje tem, mas é difícil de achar. Você tem 300 alternativas, qual que você vai escolher? Antigamente, você tinha 3 ou 4. Plantar uma árvore, vamos plantar árvore na vida, que já resolve um terço das minhas razões de viver. Hoje não é assim. É assim que eu vejo a coisa. Legal. Só para constar aqui... Tá ligadinho? Uhum. Eu tinha pulado aqui o Bessa, nosso amigo Antônio Bessa, eu tinha pulado aqui o cumprimento dele, ele já reclamou lá embaixo, desculpa aí, Bessa. Né? É que só tava um bom dia, só bom dia, e eu passei despercebido aqui. Então ele tem um cumprimento especial. Exatamente. Foi destaque agora, né? Ainda mais ele que é nosso... Ele faz parte também da equipe do Vivência Espírita. Então ouvinte assíduo, participante assíduo, na verdade. Está aqui todo domingo também. Então não pode pular, não. Carlinho, outra pergunta. Tem mais pergunta, Carlinho? Tem. A Rosângela Costa tem uma pergunta. Ela diz assim: olá, queridos amigos vivencianos. Então, Ubiraci, seria assim? Naqueles tempos, vivia-se menos e reencarnava-se mais. Hoje, vive-se mais e reencarnamos menos? Seria assim hoje? Quase. O problema do reencarnar mais é que também tem que levar em consideração que a população hoje é muito maior dos encarnados, evidentemente, né? E se a população é maior, a concorrência também é maior. Essa é uma das razões de aparentemente ser mais difícil você encontrar uma razão da vida, sendo que a razão do dinheiro parece que está muito mais em voga do que simplesmente a razão da evolução. A gente perde uma coisa pela outra. Eu lembro de algumas coisas interessantes que nós vamos acabar discutindo aqui daqui para frente, que é, por exemplo, a escolha dessas alternativas, não da profissional, porque a profissional cabe a cada um, através das suas necessidades espirituais, fazer tudo mais, mas através da sua escolha, após passar aquele período, que seria o período mínimo de resolver esses problemas, ou seja, o período de pós-aposentado, por exemplo. É isso que a gente pode discutir também. Podemos falar sobre isso também já? Deixa a gente só terminar as perguntas? Claro. Uhum. O Aécio César, de Sete Lagoas, tem outra pergunta para você, Ubiraci. Sem o livre-arbítrio integral, como usá-lo segundo a evolução de cada um, sabendo que o determinismo divino atua, de certa forma, nas personalidades humanas? Obrigado. Uma coisa que eu ia comentar no final, eu vou contar uma história que eu acabei vivendo, que era o seguinte. Eu venho de uma família espírita e quando eu tive meus filhos, eu já era casado há uns 5, 6 anos, tudo mais, e a minha filha, há 37 anos atrás, aproximadamente, ela era pequena, tinha seus 5 anos de idade, caiu uma panela de gordura quente em cima dela. A panela despejou gordura, pegando parte do rosto, parte do ombro, e queimou muito, chegou a terceiro grau em alguns locais. Imediatamente após o acidente, corremos para o hospital. Existia já um hospital homeopático e eles disseram o seguinte: vamos fazer o tratamento de recuperação natural dela e para isso vamos fazer o seguinte: primeiro temos que permitir que o organismo se recupere. Então, a seguinte observação é importante: os rins dela têm uma função normalmente de purificar o sangue, como de todo mundo. Mas o dela, com as queimaduras, o problema de purificação é muito maior, porque pode pegar infecções e tudo mais. Então, os rins dela vão estar sobrecarregados. Então, ele pode parar de funcionar e, se parar de funcionar, ela morre. Então, é o seguinte: vá para casa, ela tem que tomar uma mamadeira de água a cada uma hora e meia, mais ou menos, aquela mamadeira de 250, 300 mililitros, e vocês controlam com a eliminação através do xixi dessa água que ela bebeu. E assim você vai conseguir saber se o rim está funcionando. Se houver alguma coisa, vamos ver o que podemos fazer. Mas isso é importante, durante 24 horas isso. E levamos ela para casa e toca colocar o piniquinho do lado e um balde d'água do outro. Então, quando passava uma hora e meia assim, a gente dava mamadeira para ela, ela já agarrava a mamadeira e bebia. Ela tinha consciência do problema que estava passando. As primeiras 5, 6 horas foram tranquilas, funcionando normalmente. Quando chegou em torno das 6 horas, ela começou a inchar. Ela começou a inchar a tal ponto que ela falava assim: papai, eu estou te vendo através da gretinha dos olhos. Ela ficou tão inchada que ela não conseguia mais abrir os olhos para enxergar a gente. Aquele momento foi um momento de desespero, porque falou: puxa, o rim parou de funcionar. Parou de funcionar. E eu, que era espírita, ou que me achava espírita, ou talvez fosse um espírita sem fé, eu falei: eu aprendi uma coisa. Eu que gostaria de saber o que o plano espiritual pode me orientar nessa situação que eu estou passando por uma aflição. Estava extremamente aflito. Aí eu tinha um livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, novinho. Eu nunca tinha aberto ele. Peguei e sorteei uma página. Falei: vamos ver qual é a mensagem que o plano espiritual pode me dar. Abri no capítulo 5 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo e o título daquele subcapítulo era Perda Prematura dos Filhos. Eu fechei o livro e joguei o livro longe. Falei: eu não quero essa mensagem. Mas ela continuou piorando. Eu falei: não, eu preciso de uma mensagem, afinal, quem pode me orientar é o meu mentor ou mentor espiritual da família. Tal. Eu fui lá de novo e sorteei outro texto. Abri na mesma página. Aí eu falei: vou ler. E aí eu comecei a ler e comecei a notar que ele dizia o seguinte: quando você não quer perder os seus filhos, na verdade, você está passando por uma prova sua, não é ele que está passando pela dele. A dele ele também está passando. Mas quem está passando aflição e que está sentindo essa aflição, independente dele, é você. Então, se você é egoísta, você está querendo que ele, apesar do sofrimento que ele possa ter na vida, ele tem que ficar existindo para satisfazer o seu desejo, os seus gostos de ser pai. Largue para lá seu egoísmo. E aí eu comecei a chorar e percebi que realmente era o meu egoísmo que queria, independente da vida dela, de que ela permanecesse viva. E passado meia hora, ela começou a desinchar e está viva até hoje. Então, aí nós vemos... E aí eu fui ler o capítulo inteiro. E esse capítulo que fala da prematura dos filhos, necessidade de reencarnação e tudo mais, ele fala sobre aflições, provas e expiações. Aflições, provas e expiações. Então eu comecei a perceber que é o seguinte, a vida ela é como uma escola. A vida é como uma escola. Você vai numa escola e começa a estudar e num determinado momento o professor chega e marca uma prova. Essa prova é muito mais para você do que para o professor. O professor, muitas vezes, ele sabe quem você é, mas ele quer mostrar para você quem você é. Então, ele faz a prova. Agora, nessa prova, você pode ser aprovado. Então, passa a ser apenas uma prova durante a vida. Agora, se você não aprendeu durante a aula o suficiente, você vai ser reprovado. E, nesse caso, a reprovação é uma expiação. Então, a maneira com que nós temos na nossa vida de sabermos que se estamos sendo evoluídos não é evitarmos as provas. Que isso acontece hoje na vida, é que a gente tenta fugir das dificuldades, a gente tenta fugir daquilo que possa nos incomodar e esquecemos que as provas fazem parte da nossa vida. Então, eu falo assim, eu não sou feliz porque vira e mexe eu estou sendo provado. Mas nem toda prova é expiação. Às vezes a prova é exatamente a orientação necessária para você se melhorar naquele aspecto. É uma alerta, como eu tive o alerta para o meu egoísmo. Eu sou egoísta até hoje, por natureza. Talvez essa encarnação minha tenha tido como base principal o meu egoísmo. Mas eu sou muito menos egoísta. Eu tenho mais consciência do meu egoísmo. E eu combato meu egoísmo e eu não sofro, como o Rui comentou aí, as doenças psicossomáticas ligadas ao egoísmo, né? Não sofro problema das mãos, dos braços, né? Mas posso, de repente, quando eu dou uma cutucada no dedo, machuco o dedo, eu falo, opa, onde está o meu egoísmo? Deixa eu analisá-lo melhor, porque ainda não melhorei o suficiente. É o mal da época. O mal da época é o egoísmo, porque o mal da época é a necessidade de sobreviver e o dinheiro é uma coisa que é base de tudo. Tanto é que quando falava-se seja voluntário, é que o voluntariado geralmente não. Com certeza não pode envolver o dinheiro, senão não tem sentido, não é isso? Legal. O Valdeci Braulio tem outra pergunta para você, o Biraci. Será que quanto mais evoluímos espiritualmente, mais almejamos conquistar novos mundos? A frase do filme Jornada nas Estrelas, dizendo que o desejo da humanidade é ir onde nenhum homem jamais esteve, é real? Olha, eu não consegui chegar até lá ainda. Espero um dia. Então, o desejo é real. Agora, o interessante da coisa é o seguinte. Com essa descoberta de como é a natureza material do espírito, a gente passa a perceber que é o seguinte. Conforme nós vamos evoluindo, o nosso espírito fica menos aderente à matéria, fica menos agarrado à matéria. Então, se ele fica mais agarrado à matéria, ele fica mais livre. E sendo mais livre, ele tem mais facilidade de viajar entre os mundos. A gente pode fazer uma analogia bem grosseira com relação a nós que tivemos uma vida material com algumas dificuldades e, de repente, durante o nosso trabalho, nossa vida, nós conseguimos algum dinheiro e alguma possibilidade de fazer uma viagem, né? Antes de fazermos uma viagem, nós escolhemos o lugar. Então, vai depender da nossa capacidade para viajarmos para a Europa, para viajarmos para outros países, em função do dinheiro, evidentemente. Mas também em função do nosso desejo de conhecer outros lugares. E esses outros lugares estão muito ligados à história do espírito mesmo. À medida que ele vai evoluindo, ele quer conhecer novas coisas. Agora, resta saber se o querer e o poder estão juntos, porque nem sempre o poder resolve o querer, né? Pedro. Tá na, no. O Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté também, fez uma pergunta. E também é só lembrando que o Piero e a Cris estiveram lá esse sábado, lá no, na casa de Eurípides, lá em Taubaté, e o Ari fez uma psicografia aqui pra gente, né? Uma psicografia do nosso saudoso Aloysio Petit aqui para o programa. A Cris passou a limpo e depois, mais um pouquinho para frente, a gente lê a psicografia. Qual que é a pergunta do Ari? Bom, gente, tá ouvindo, né? A pergunta que o Ari mandou aqui para a gente é: bom dia, queridos vivencianos. Bom dia do querido Ubiraci Leal. Pergunta: no senso comum, viver é buscar a felicidade que se vende no mundo, ou seja, uma visão materialista hedonista? Qual seria, assim, a felicidade possível aqui na vida transitória e que podemos levar conosco para a vida espiritual? Abraços e bom domingo a todos. Quer que eu repita? Não, deu para entender. Deu para entender. Eu fiz um comentário sobre as aflições, né? Então, vamos imaginar uma pessoa espírita e uma não espírita. Nós, como espíritas, nós já sabemos que as aflições fazem parte do nosso mundo. Aflições fazem parte do nosso mundo. Assim como quando eu me proponho a estudar uma determinada escola, me formar em uma determinada área, eu estou me propondo a estudar, porque só para ir visitar a faculdade durante um tempo, um dia sou jubilado e me colocam para fora. Então, eu me proponho a estudar na vida. Quando eu vou encarnar, é que eu me propus a encarnar tentando aprender algumas coisas e resolver algumas dificuldades que eu tinha. Então, à medida que eu tenho as dificuldades, eu vou fazendo provas. Mas se eu sou um aluno esforçado, nunca vão ser expiações. E eu acredito que a felicidade, como eu quando fui estudante, era quando eu saía de uma prova e tinha tirado nota boa, ou sabia que eu tinha ido muito bem na prova e a nota seria boa. Então, a felicidade nossa, do espírito, é essa. É saber que eu estou conseguindo vencer aquelas dificuldades que eu tinha e estou indo bem. Isso é felicidade, porque a felicidade é efêmera, aquela que dura 5, 10 minutos e depois a gente percebe que acabou. Então, ela não é a felicidade real daquele que quer ser feliz. A felicidade, muitas vezes, é daquele indivíduo que Ele quer subir uma montanha, ele quer ser um alpinista, ele chega lá no alto da montanha. E a felicidade de muitos desses alpinistas não é chegar simplesmente lá em cima, mas é toda a caminhada, o que ele aprendeu, o que ele entendeu como necessidade para sobreviver, tudo mais, chegar lá em cima e muitas vezes até orientar outros e ajudar outros nessa caminhada. Ao passo que aquele que simplesmente quer chegar para ter um título, fala assim, eu fui o único que escalei essa montanha, a felicidade dele morreu naquele título que ele tem. Há um tempo atrás, eu tinha ido para um trabalho dentro da área de engenharia em Aracaju, lá em Sergipe. E eles ficaram sabendo que eu tinha conhecimento de homeopatia e tudo mais. Então, o diretor da empresa em que eu estava prestando serviço pediu para eu conversar com alguns funcionários durante uma hora por dia, naquele período que eu estava lá, fora da área de engenharia. Lá, tudo bem. E um dos casos que se apresentou lá foi um rapaz que chegou e falou assim, o que você pode me ajudar? Porque eu estou muito deprimido, muito triste, porque a minha avó, que eu amo muito, estou muito próximo dela, ela tem um mês só de vida. Falaram que ela não vai durar muito mais que um mês. E se durar um mês, o que eu posso ajudá-la? Porque está muito ruim isso, eu não sei o que fazer. E aí, eu falei, olha, se o médico falou isso, provavelmente ele tem suas razões para falar. É claro que ninguém sabe mais que Deus sobre a vida das pessoas. Mas é isso que ele falou. Agora, o que você pode fazer por você, eu acho importante. Você fala que ama ela? Você fala para ela o quanto ela é importante para a sua vida? E ela, nesse período, se ela tem um mês, por que não aproveitar esse um mês? Todos nós sabemos que vamos um dia morrer, mas nós não temos data. Só porque temos data, a coisa modifica? Não, a gente tem que ser coerente com a nossa vida e aproveitar os momentos que nós temos. Passados 2 dias que eu ainda estava lá, ele passou pela janelinha lá da sala que eu estava trabalhando na engenharia e falou assim, oi, Biraci, tudo bem? Está tudo bem agora? Evidentemente que provavelmente o diagnóstico médico não tinha mudado, ou se mudou, foi por conta dessa atitude dele, mas o que faltava era exatamente isso, viver aqueles momentos que a gente tem na vida. Tem uma coisa muito semelhante a isso, que é uma atitude de um espírita. Quando eu fazia escola de aprendizes, o Samuel Armon, filho do Edgar Armon, naquela época já passava por alguns problemas de tumores cerebrais, coisa desse tipo, o Samuel Armon passou pela porta da sala da escola e aí o dirigente da escola perguntou, ô Samuel, como é que vai seu pai? Ah, tudo bem. Tudo bem? É que não tenho visto ele. Não, é que ele está em coma no hospital. Em coma? Puxa vida! Então ele vai morrer? Não, uai, o plano espiritual disse que é só uns 2 ou 3 dias de coma, depois ele volta ao normal e tal. É só para poder descansar e o corpo recuperar o problema dele. Aí está tudo bem, então, está tudo bem e tal. Aí passou uma semana, na semana seguinte está passando o Samuel pela porta da sala lá, o professor, oi, Samuel, e seu pai? Ah, está lá em casa cortando umas madeiras para fazer uma casinha para o cachorro, tá tudo bem. Então, a visão do espírita, que deveria ser pelo menos, é ter a facilidade de compreender a vida após a morte e que nós passamos por experiências nessa vida que são importantes, é como as provas, que não necessariamente precisam ser expiações. Mas se forem expiações é porque nós vamos ter que repetir aquele ano. E talvez a gente possa, antes de repetir o ano, fazer uma recuperação forçada para escapar da dor, né? Cris, vamos fazer um intervalo? Agora que nós já são 9h25, não parece, mas são 9h25 já. Nós vamos fazer um intervalo agora colocando a música O Livro da Vida, interpretada pelo nosso irmão Sérgio Santos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Quando acordo de manhã, tem o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. Até grande escola, se a gente quer entender, é no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. O Evangelho me ensina. Valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender, é no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo, engenheiro, aposentado já, que era do Dersa, e viajou quase o Brasil inteiro aí levando os trabalhos de engenharia. Ele é professor universitário, é voluntário de centros espíritas lá de São Paulo, de vários centros espíritas. Ele tem curso, livro musicoterapia aplicada à psicopedagogia, é pós-graduado na especialização em homeopática e estuda e trabalha muito com a medicina psicossomática e as causas da doença. É só isso que o Biraci é. Opa! Vamos aqui falando também das pessoas que estão ligadinhas conosco, a Irene Maria do Nascimento, também o Tiago, nosso amigo Tiago Borges, né, que está lá na Bahia também, está desejando um ótimo domingo para todos. A nossa irmã Yolanda Gazon, bom dia. A Yolanda lá de Uberaba. Yolanda, se Deus quiser, no meio da semana estaremos por aí, né? A gente vai encontrar com a Yolanda lá para dar um abraço. Faz tempo que a gente não vê, já tem um monte de encomenda para levar para ela. Inclusive, o Dinho deu até uma sacolinha, a Fia deu até uma sacolinha para levar para ela. A sacolinha está dentro do meu carro, né? Eu não quis deixar nem perto do Rodrigo, que pode esquecer, né? Mas eu deixei comigo, tô agora falando, pode ser um castigo. Eu que esqueço da sacolinha de levar para a Yolanda. Tá lá, falei, deixei no carro, falei para a Dora, falei, ó, vamos prestar atenção nessa sacolinha, porque tem que pegar do carro e botar e levar na nossa bagagem, né? Para levar para a Yolanda. E outras coisas que o Dinho deixou também na Anne para a gente levar para lá. Então vai ser uma alegria encontrar com a Yolanda. Né? Aqui também a Irene tá fazendo a colocação, dizendo que o Biraci emocionou ela quando contou, né, o acidente que teve com a filha dele. Né? A Arlete está fazendo a pergunta, o Carlinho prepara aí a pergunta, João Paulo Gonçalves também, o Alexandrino querido, um abraço para o Alexandrino. A Arlete está fazendo duas perguntas. Isso. Né? E a Ana Isabel Silva também dando um bom dia a todos. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui que a gente estava mais ou menos previsto fazer antes, e depois a gente volta nas outras aí, né? Assim, tinha mais uma pergunta aqui que a gente tinha preparado, porque tem se observado que faltam objetivos. Isso tem a ver com os males dos dias de hoje? Biraci, repete a pergunta, Rosário. Peraí, você não escutou? Não ouvi. Ah, tá bom. Então, a gente tem se observado que faltam objetivos. E isso tem a ver com os males dos dias de hoje? Olha, interessante. Esse é um ponto que eu me apoiei muito para entender melhor o que ocorria com a morte de certas pessoas, vamos chamar assim, prematuramente. Por volta de 1980... constatou-se o seguinte: naquela época a aposentadoria ocorria a partir de 60 anos como compulsória, digamos assim. Chegava aos 60 anos, a pessoa aposentava. E constatavam que a pessoa, após aposentado, vivia mais 2-3 anos e morria. Ué, por que que isso acontecia? Eles começaram a estudar, porque isso era uma coisa que não acontecia só no Brasil, mas acontecia na Europa, nos Estados Unidos. E aí eles começaram a notar que, para se aposentar, havia necessidade de se fazer uma preparação para isso. Então começaram a estudar cursos e começaram a notar que as pessoas que, quando iam se aposentar, o objetivo dela era se aposentar. Então, se elas tinham como objetivo se aposentar e tinham conseguido a aposentadoria, para que viver mais? Não tinha mais razão de viver. Então, a perspectiva de vida, a razão da vida, deixava de existir no momento em que ela tinha conseguido o objetivo material dela, que era se aposentar. Ao passo que, através desses trabalhos que fizeram, desses cursos que prepararam, preparação, tudo mais, a vida média começou a subir novamente, porque a pessoa já conseguiu viver mais tempo. Então, passava a montar grupos de turismo, grupos de terapia, grupos de participação esportiva para idosos, tudo mais. Então, uma coisa que o Rui me falou duas vezes, eu não estou aposentado ainda, viu, Rui? Eu estou aposentado na oficial, mas no trabalho não deixaram ainda, porque senão eu não consigo sobreviver. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: a gente começou a perceber que, à medida em que você tem uma perspectiva, você passa a ter uma segunda vida. É, por que que o plano espiritual, digamos assim, ajudou a gente a sobreviver mais, se não é para aproveitar mais essa encarnação? É que apesar do tempo se tornar curto, é necessário o tempo calculado se tornar mais longo para que a gente possa ter, às vezes, duas vidas numa só. Então, uma antes do aposentado, outra depois do aposentado. Uma antes com uma determinada atividade, outra depois com outra atividade. Nos meus passeios, meus turismos, aí eu constatei uma coisa muito interessante. Tinha uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que eu estava almoçando no restaurante e, de repente, aquela pessoa, era um senhor de uns 70 anos aproximadamente, ela estava com um carrinho de madeira que ele mesmo tinha feito, dava para perceber, depois ele falou para a gente que ele que tinha feito mesmo, e que parou num lugar onde tinha uma pilha de papelões. Era uma cidade de lojas, então tinha muito papelão que ia ser jogado fora. Ele começou a juntar aqueles papelões e colocar dentro do carrinho. E aí, aqueles papelões menores, ele deixou juntado, amontoado no canto lá, e começou a sair com aquele carrinho, andando cheio de papelões, né? Aí, quando passou pela janela do restaurante que eu estava aguardando a comida, ele chegou e percebeu que eu estava olhando, aí ele quis se explicar, assim como se tivesse me envergonhado. Ele falou assim: olha, eu sou aposentado já há 6 anos e eu não podia ficar sem fazer nada nessa vida, essa vida tem que ser útil. Então eu montei esse carrinho aqui e eu pego esses papelões aqui. E esses papelões têm valor, porque se deixar aqui, o lixeiro vai passar no fim do dia, vai levar tudo para o depósito lá e vai destruir esse papelão. Não, esse tem valor, esse dá para ser vendido. E aí eu desço essa rua aqui do lado e vou até um orfanato que tem ali embaixo. E lá eu levo esses papelões todo dia, eles pegam esses papelões, eles conseguem vender e transformar isso em comida, em roupas para as crianças. Então, eu, sem esforço nenhum, apenas com esse trabalho, eu consigo ajudar todo mundo. E isso me está sendo muito útil na vida, afinal, eu tenho uma atividade, que é o meu voluntariado. Então, a gente começou a perceber, com essas coisinhas, o que, que faz diferença na nossa vida. E essa diferença, eu estava conversando com o Rodrigo ontem, essa diferença, de repente, pode até interferir a nível do plano espiritual, de que o plano espiritual fala: puxa, esse cara está sendo útil, vamos deixar ele ficar mais um tempo aí. E a gente percebe isso em vários casos famosos de pessoas. Por exemplo, em épocas em que a idade média era em torno de 30, 40 anos, o Hahnemann, 1750, o pai da homeopatia, ele viveu 88 anos. Na idade que nós vivemos hoje, quando o Chico Xavier nasceu, 1910, a previsão de vida era 40, 45 anos. Chico Xavier morreu com 92 anos. Se nós vemos o Divaldo, pelas problemas que ele passou na vida, ele hoje está com cerca de 95 anos também, e ainda continua ativo, e é porque ele continua ativo que ele está vivo, não é porque ele está vivo que continua ativo. E não só nessa área, a gente, por exemplo, falando de uma pessoa que talvez vocês conheçam, mas se eu falar o nome agora, deixa eu ler o nome aqui, que é meio complicado, Angese Bojachiu, conhecem Angese Bojachiu? Uh-uh. Essa pessoa viveu 66 anos numa época que a previsão era 35. Conhecem Angese? Não. Não conhece? Não. Se eu falar Madre Teresa de Calcutá, vocês conhecem? Oh, com certeza, né? Aí sim, o mundo então, todo ela conhece. Viveu num país que ninguém passava dos 30, 35 anos. Ela viveu 66 anos. Por quê? Porque tinha saúde? Não. A gente sabe das histórias da vida dela que ela também tinha saúde. No entanto, ela era útil. Útil para o outro, não era útil para si própria. Aquela primeira personagem da pandemia foi a primeira senhora que saiu em alta de um hospital aqui de São Paulo. Então, todos os jornalistas correram lá para entrevistá-la. Chegaram para ela num período, nos primeiros 15, 20 dias da pandemia, que a probabilidade de morte, segundo os cientistas, aliás, os médicos, era alta, tudo mais. Aí chegou para ela e perguntou: a senhora, como é que está? Eu estou muito bem e tal. E qual é, o que a senhora vai fazer agora? Ela disse: voltar ao meu trabalho de voluntariado, que precisam muito de mim. Está aí a razão do porquê que ela estava vivendo até aquela época. É porque tinha uma energia extra que a proteção espiritual tinha ajudado. Porque se ela fosse um inútil, para que sobreviver tanto tempo? Então, para que nós vamos viver tanto tempo na nossa vida se a nossa vida for uma vida sem razões de ser para o outro? Porque para nós, nas primeiras 30, 40 anos de vida, a gente consegue resolver nossos problemas. Tem muitos que até com menos conseguem. Mas nós só vamos conseguir aproveitar a nossa vida se, enquanto estivermos vivos, estivermos progredindo espiritualmente. E como todo conhecimento fala hoje, o espiritualmente depende de outros fatores. Tinha uma coisa interessante também que a gente pode comentar, o tempo ainda dá, né, para a gente comentar. Beraci, só para falar que você antecipou uma resposta aí que a Antônia Varotto tinha colocado aqui para nós: objetivos pós-aposentadoria. Então já está respondido a pergunta da Antônia. Né? Então pode falar agora o que você ia falar, por favor. Então, esse é um fator interessante. E a gente observou que isso não partiu de religioso nenhum, muito menos de espírita, né? É o seguinte, quando em 1910 as empresas iam contratar uma pessoa, eles faziam vários testes, porque eles queriam contratar o melhor entre várias opções. Então o teste que eles faziam era o teste do QI. Consciente de inteligência. Então, acreditava-se que o mais inteligente era aquele que poderia executar uma atividade melhor, o mais inteligente. Até isso, hoje, com relação à vida, já tem certas dúvidas. Dizem que quem consegue sobreviver não é o mais inteligente, é o que tem maior capacidade de adaptação. Isso se dá até no reino animal, que não seja o racional, isso ocorre. A maior capacidade de adaptação permite maior sobrevivência. Então, a sobrevivência não tem a ver com inteligência somente, porque a empresa quer alguém que saiba fazer as coisas. Aí, quando foi por volta de 1980, eu lembro que eu fui fazer um teste para participar de uma empresa que precisava de um gerente. Eu não era gerente naquela época. Então, eu fui participar da empresa e começaram a fazer as seguintes perguntas para mim. Depois de ter passado pelo QI, que era o teste que eles faziam padrão lá: você é casado? Falei: não, ainda não sou casado. Não, no caso, não, já sou casado. Tem filhos? Não, ainda não tenho filhos. Ah, não, não tem filhos, tal, não sei o quê. A vida é difícil? Eu comecei a achar gozado aquelas questões, mas tudo bem. Foi tão tudo bem que eu fui reprovado. E aí eu fiquei sabendo que aquilo lá era o chamado cast de emocional. Então, através de perguntas, eles tentavam encontrar meu emocional. Era como se falasse assim: se você tem filhos, você vai pensar duas vezes antes de fazer uma determinada coisa por um funcionário seu, se você for demiti-lo. É como se tentasse um bom senso dentro de mim para tomar decisões corretas, uma vez que eu seria um gerenciador de pessoas. Então, o teste do QE, consciente de emocional, passou a ter importância. E há uns 4 anos atrás, surgiu uma coisa muito interessante. Uma trabalhadora na área de física da Universidade de Oxford, em Londres, escreveu um livro sobre o QS, consciente de espiritualidade. E ela diz que não basta ter o emocional equilibrado, tem que haver um diferencial nesse emocional. Quando a gente faz escola de evangelho, a gente costuma fazer algumas anotações para tentar ver se a gente está melhorando. É uma autoanálise que a gente faz. Então, lá por volta de um ano de escola, ou 2 anos de escola, a gente escreve lá no emocional, puxa vida, olha, eu era muito insensível, estou muito mais sensível agora. Outro dia eu vi um garoto mexendo numa lata de lixo. Aquilo me emocionou tanto que eu cheguei a chorar por conta da emoção que senti. Aí o coordenador, ficando sabendo dessa questão através de nós, ele falou assim, realmente você parece que houve uma mudança na sua evolução, mas você fez alguma coisa? Eu falei, não, fiquei chorando. Então, é aí que está a diferença entre o emocional e o espiritual, porque num determinado momento, a gente vê pessoas que falam assim, eu fiquei tão emocionado que eu peguei o garoto, levei até um restaurante e almocei com ele. Ou dei o dinheiro e acompanhei ele para poder fazer alguma coisa, para poder melhorar a vida dele. Ou seja, eu não fiquei simplesmente emocionado com aquela situação que estava ocorrendo. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que estão fazendo as coisas certas. Elas acham realmente que estão fazendo. Até as coisas que acontecem consigo, as pessoas querem melhorar. Mas imagine hoje uma pessoa que está no meio de uma guerra, sofrendo tiros, destruição, tudo por perdendo parentes. O que ela pode pensar? Então sempre me passa na mente aquela história que aconteceu com a menininha lá na Síria, quando uma das cidades da Síria foi bombardeada, e no meio daqueles estrondos todos, passava uma menininha que tinha mais ou menos seus 8, 9 anos, e ela gritava, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Uma criança que tinha perdido os pais? O que eu fiz de errado? Uma criança que não tinha o que fazer. Mas era a vida. O que podia fazer? E a gente fica pensando, mas o emocional tá terrível. Só que ela não estava só no emocional, ela estava no espiritual também, porque ela perguntava o que ela fez, não o que ela não estava falando o que eu senti de errado. Não, o que ela fez? O que eu posso fazer para acertar? O que eu posso fazer para melhorar? Então, quando nós pensamos no emocional, que é esse coeficiente espiritual, esse complementar do emocional, nós temos que pensar em outros fatores. E essa médica, essa psicóloga, essa física, digamos assim, essa estudiosa do assunto, ela faz o seguinte comentário que é bom para a gente fazer a reflexão. Me permitam ler aqui para não escapar nenhum. Ela dá 10 recomendações. O nome dela é Dana Zohar. Ela tem um livro, não sei se está traduzido para o português, que fala sobre o QS, coeficiente de espiritualidade. A diferença está no seguinte, segundo ela, praticar e estimular o autoconhecimento, só que ela acrescenta a palavra profundo, ou seja, reforma íntima. São levados em consideração no coeficiente os valores idealistas, um mundo melhor, comida para todos, ou seja, ele tem que ter uma percepção do o que ele pode ou poderia fazer ou poderá fazer, já tem essa consciência. Capacidade de encarar e utilizar a adversidade. Por exemplo, aconteceu essa catástrofe no Rio Grande do Sul, o que, que posso fazer? Não posso mudar a catástrofe. A catástrofe já aconteceu. Vai continuar acontecendo enchentes? Provavelmente muitas ainda vão, porque ainda existem os fenômenos da natureza, nem todos são controláveis totalmente. Mas eu posso me ajudar? Posso. Vou ajudar? Vou. Isso mede o quociente de espiritualidade. É, os de que têm coeficiente de espiritualidade elevado são holísticos, ou seja, eles não são simplesmente materialistas, eles já têm consciência da energia e principalmente da parte espiritual, da existência da alma. Reencarnação é um detalhe, mas sobre a existência da alma, isso já é uma coisa definitiva. Eu tinha um amigo, tenho um amigo que é totalmente materialista. Ele fala, eu sou materialista. Tanto é que às vezes eu abraço ele e falo, vai com Deus. Ele falou, você sabe que eu não sou religioso, pô, fica brincando comigo. Eu falo, não, eu sei que você não acredita em Deus, mas Deus acredita em você, então vá com Deus. E ele um dia, ele chegou para mim, ele estava com a mãe viva ainda naquela época, ele vinha da... Ele trabalhava na China, vinha na China cada 15 dias, gastando uma nota, um esforço danado, mas o objetivo dele era ver a mãe. E a mãe esclerosada, totalmente esclerosada. Então ele chegava para mim e falava assim, você acredita? Eu acho que a minha mãe está me vendo, está me ouvindo. Porque ela não é só essa matéria, eu acho que ela está me vendo, está me ouvindo. Eu falei, puxa vida, você acredita em Deus? Eu não acredito. Então, mas pense nisso. Pelo menos acredite no espírito. Não precisa acreditar em Deus, mas acredite no espírito dela. E é o espírito dela que está te vendo. Ah, tá bom. E me abraçava totalmente emocionado. Continuando aqui nas nossas 10 questões. Eles conseguem subsair-se na adversidade. Isso já falamos. Outra coisa, ele consegue... Eles têm uma visão completa de todas as facetas da vida, não é simplesmente as facetas ruins, como muitos negativistas ou pessimistas, e não só os otimistas, que também só vê o lado bom, mas entendem tudo para fazer o melhor. São independentes, isso é uma coisa importante, são independentes, não dependem dos outros para tocar o barco. E faz a seguinte pergunta, por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Essa é uma pergunta, e eu acrescentaria nesse por que está acontecendo, eu diria assim, para que eu quero melhorar? Não por quê. Eu estou doente, eu quero sarar, por que que eu estou doente? Mas para que eu quero melhorar? E se eu melhorar, o que que eu vou fazer com essa minha saúde? Ou simplesmente ficar doente de novo. Conseguem enxergar as coisas num contexto mais amplo. Tem espontaneidade, ou seja, não é forçado, não é que nem o homem, após os 10 mandamentos, que passou a seguir as leis divinas sem cometer crimes teóricos, materiais. Mas quando Jesus disse que o amor era a principal lei, amar ao próximo, que era a principal lei, que dentro dele estava todas as outras 10 mandamentos, todo mundo se surpreendeu e hoje nós percebemos que a espiritualidade está ligada ao amar ao próximo. Tem compaixão. Não é porque eu sou inimigo de alguém e alguém está sofrendo as consequências do mal que faz, que eu não tenha compaixão dessa pessoa. E ela completa dizendo, uma vela não perde a sua chama acendendo outra. Então, as pessoas egoístas, por exemplo, falam assim, ah, eu sei isso daqui, não vou ensinar para o outro, está totalmente enganada, porque a sua vela não vai se apagar, talvez até fique mais intensa com a luz do outro. É isso que é o que a gente chamaria de conceito moderno de evolução. Hoje as empresas estão voltadas muito para as pessoas que fazem serviço voluntário, porque eles são muito mais sensíveis, compreendem mais fácil as coisas, é mais participativo e tem uma outra visão da vida. Está acontecendo isso? Ah, realmente, você hoje esse QS passou a ser também um elemento de escolha de pessoas, a gente percebe que eles estão percebendo que o mundo está evoluindo, não é simplesmente a inteligência que vale, né? Está acontecendo realmente, sua observação é bem própria. É. Biraci, como nós estamos muito em cima da hora já, mas tem algumas perguntas aqui, queria pedir para você, se você pudesse responder rapidinho, para poder a gente não deixar as pessoas sem respostas. Né? Então, o Aécio César ele fez outra pergunta aqui. Se a evolução humana é influenciada por mutações humanas, como pode haver tanta precisão e eficiência nos mecanismos biológicos que sustentam a vida? Eu acho que os mecanismos que sustentam é uma conquista do ser que evoluiu espiritualmente. Porque simplesmente a evolução tecnológica não salva vidas. Tem pessoas, por exemplo, que fazem um tratamento muito simples de coração, por exemplo, é o caso do Divaldo, que conta sempre que chegou um momento que ele estava lá na cama dele, estava morrendo, o médico tinha dado um mês de vida para ele, porque tinha tido um ataque cardíaco, e chegou o Joana de Ângelo, ele falou, vai trabalhar, seu vagabundo, vai trabalhar. Ele falou, mas eu estou morrendo. Ela falou assim, só porque eu estou 95% morto. E ela virou para ele e falou assim, e eu que estou 100% morta e estou aqui trabalhando? Vai trabalhar. Vai trabalhar que o problema se resolve. Ele foi trabalhar, ele diz que o médico há 30 anos que deu o diagnóstico dele morreu e ele continua vivo. Né? A Arlete, ela faz a seguinte pergunta. O sábio é o opositor dos sabotadores. Muitas vezes as pessoas nem percebem quando se sabotam. Quais as formas de ativar seu sábio interior? Olha, acho que o próprio processo da vida ensina essas pessoas, viu? Infelizmente, a gente tem que ser espiritualizado o suficiente para dar tempo ao tempo. Salves, ele está colocando que no ponto de vista dele, o mundo de regeneração começou com o Cristo. Você concorda, não? Regeneração? Regeneração, é. Então, acho que antes dele também já estava... Ah, regeneração certo. Especificamente, eu acho que nos últimos 70 anos. Certo. Porque aí já começa a não haver mais a necessidade simplesmente da encarnação, mas da evolução espiritual. Certo. Arlete faz mais uma pergunta aqui. O isolamento chega quando a pessoa escalou montanhas e atualmente não consegue fazer tráfego. Mesmo recebendo amor, não aceita ajuda. O livre-arbítrio se justifica? Acho que ele que pode tirar a pessoa da rotina. A rotina é muito importante para o dia a dia, mas ela não é importante para a evolução espiritual. Nós temos que quebrar certa rotina. Tanto é que a rotina, em muitos casos, se transforma em vício. E é interessante que, no século passado, a palavra vício veio da palavra viço, ou seja, aquilo que agrada, que adere, que satisfaz. E depois separaram em duas palavras na língua portuguesa, o viço e o vício. E o vício é aquilo que, no tempo, se torna prejudicial. A rotina, no tempo, também se torna prejudicial, pode se tornar um vício, e o vício não ajuda a evoluir, ajuda só a manter aquela situação. E aí você pode ser arrastado, como eu falei no comecinho do nosso papo, pode ser arrastado e se esfolar muito, por ser vicioso, por ser rotineiro. Cris, prepara aí, vamos para o momento de Gavale, mas antes disso eu queria falar que a Yolanda colocou aqui o seguinte: por favor, não deixe a minha encomenda com o Rodrigo. Ela te conhece. Mas o Biraci, só por uma curiosidade, eu estava vendo televisão outro dia, estava dizendo que o que está aumentando o número de pessoas tem enxaqueca. Você, dentro da doença psicossomática, o que você pode responder rapidamente para a gente? Isso aqui que está ligado ao que a gente chama de vaidade, é o que os outros pensam da gente, né? Então, a maior preocupação do espírita é falar assim: quando eu morrer, quando chegar lá em cima, vou chegar para a gente e falar: pô, você não cumpriu nada daquilo que prometeu. Aí vai dar muita dor de cabeça no espírito, somatização. É a vaidade. Se a gente for se tornar mais... conseguir perceber onde está o erro e tentar corrigi-lo, a vaidade desaparece. Ou quando falar assim: puxa, você não é tão bonita como você acha, eu falo: puxa vida, então não preciso mais ter dor de cabeça, porque é verdade. Miracê, então tem que ser mais ou menos igual eu, né? Eu tenho orgulho da minha humildade, né? Não, um exemplo que você deu aí, o Biraci. O Jorge, quando trabalhava, você ligava para ele a qualquer momento, ele te atendia, coisa e tal. Agora, depois que aposentou, não tem mais tempo. Tá vendo? Por isso que tá com a vida longa. O Biraci de Souza Leal diz que o Biraci também é autor dos livros Um Só Caminho e O Espiritismo e a Ciência no Século XXI. Inclusive o livro Um Só Caminho, né, que eu acho que é um dos primeiros livros do Biraci, é um livro fantástico para falar sobre medicina psicossomática, sentimentos defensivos. Né, eu aprendi muito com o livro do Biraci para falar sobre sentimentos defensivos, né, que é uma coisa... que muitas vezes a gente acha que atrapalha a gente, mas a gente tem que olhar que todos eles, né, os defeitos morais, que são os sentimentos defensivos, já serviram para nos defender lá atrás, e o que a gente tem que fazer é equilibrar. Então, vale a pena vocês terem, né, o livro Um Só Caminho, do Biraci. É um livro novo, ele ajuda a gente a entender que tudo que a gente acha que não foi provado sim, é que a gente quer ignorar para não sofrer. Esse livro aqui, ó. Qual que é o nome mesmo? Esse aí você já falou aqui, mas O Espiritismo, a Ciência... No Século XXI. Isso, a gente vai colocar aqui no nosso... WhatsApp. Vamos por um momento chegar lá? É só para você falar para ele que nós precisamos trazê-lo... um dia para ele falar sobre as doenças psicossomáticas, que isso daí preocupa muita gente com a série de doenças que estão tomando muito remédio e ele podia se curar sem precisar de tanto medicamento. Eu estou à disposição, vamos marcar. Então tá bom. Eu vou pessoalmente. Eu vou pessoalmente. Aproveita e faz uma palestra também, vem no sábado para dormir, né? E faz uma palestra. Não, ele já veio várias vezes fazer palestra aqui em São Paulo. Esse ano eu já fui no presencial, acho que duas vezes. Aí, cidade. O tema de hoje é a vida de relação. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado. Não. O depósito de seu depósito. A vida de relação. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, encontramos a seguinte pergunta feita aos espíritos: a vida social está em a natureza? E os benfeitores responderam: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação.

vai ler para nós a carta que ele dirige ao programa Vivência Espírita. Aos nossos irmãos vivencianos, irmãos amigos, Jesus nos abençoe uma vez mais. Servimos-nos do presente oportunidade para recear a nossa humilde presença ao trabalho de divulgação neste farol luminoso, chamado Espiritismo, que acende em nós a mais nobres transformações. Mesmo que ainda não tenhais alcançado os predicados necessários, permiti-nos, Deus, que estejamos ao lado dos irmãos maiores que a todo instante mourejam no nobre trabalho de divulgação. Os nossos irmãos Ivan Lopes, Krambeck, Bastos, Dodô e outros corações queridos que há pouco também estavam na jornada terrena, também se alegram em colaborar nas luminosas manhãs de domingo. Rui, meu velho amigo e querido irmão, acompanho-te a marcha e sabes que continuo na nossa caminhada ao lado de nossos irmãos vivencianos. Deixo meu forte abraço a você e a todos por aí. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo a todos hoje e sempre. Com um abraço do aprendiz de sempre, Aloysio Petitti. Foi uma experiência incrível e agradecemos mais uma vez o Ari Rangel pela mensagem. Vocês gostaram lá da casa do Olímpico, então? Uma energia incrível, incrível. Uma energia muito forte, uma energia de amor, de incrível. É. E aí vocês depois ganharam lá o xarope, que eles fabricam lá também? Sim, ganhamos o xarope que estou tomando e está me ajudando. Exatamente. Eu estou vendo que o xarope ajudou, porque antes você estava tossindo mais fraco, agora você está tossindo mais forte. Deve ter ajudado bastante. Muito bom, né? Brincadeira, pessoal. O xarope lá é fora de série, de legal. Já curou muita gente e eles fabricam, eles fazem o xarope lá. É um xarope espiritual. Como tem a pomadinha do vovô Pedro, por exemplo, tem também um xarope que é feito lá na casa de Ourips, lá em Taubaté. Eu tenho que agradecer ao Ari Rangel e agradecer também ao nosso irmão Aloysio Petitti, um grande companheiro de doutrina. Esse era aquele que desbravador que fez aqui do Espiritismo uma nova maneira de se ver a coisa. Então, ao nosso querido amigo Aloysio, o meu abraço, meu carinho, e também ao meu filho Dodô, ao Krambeck, o Ivan de Souza Lopes. Quer dizer, Helder está lá também. É. Poxa vida, então estava uma corriola lá, muito bacana, né? Então, muito obrigado, Ari Rangel, pelas palavras de carinho e de amor do nosso querido amigo Aloysio Petitti, porque ele foi justamente um grande baluarte aqui na doutrina. E domingo nós estaremos com o filho dele aqui, viu, Jorge? Que foi um dos nossos companheiros de fundação dessa nossa rádio Vivência Espírita. É, gente, só para relatar aqui na experiência lá, eu tenho um carinho muito especial pelo Ari, assim como a Cris. Há muito tempo a gente estava se programando para ir lá e nunca coincidia a data e nós conseguimos ontem. E a gente foi assim, claro, sem expectativa nenhuma, né, conhecer a Casa de Ourips, que é o nome do centro. A história é muito bonita, né? Ele foi construído em cima de um antigo lixão que tinha ficado na periferia de Taubaté. E a pedido da espiritualidade, eles começaram fazendo um trabalho de evangelização infantil lá, né? E depois a espiritualidade pediu que se construísse uma casa, né? Um centro de espírita, né? De estudo, de trabalho e de evangelização. É interessante que o fundador, quando ele foi... A história, né? Quando ele foi para Sacramento, né? Não sei se era a primeira visita dele. Ele foi no Colégio Allan Kardec e ele foi participar, acho que foi tomar passe. Isso, ele fechou o olho para tomar. Fechou o olho para tomar o passe. E ele sentiu uma mão pesada no ombro dele e ele achou que era alguém que estava apoiando, que era o passista. Aí quando ele abriu o olho, não tinha ninguém lá. E aí ele se tocou que o nome do centro, da casa, deveria ser Casa de Eurípides. E nós fomos sem expectativa nenhuma, né? Quando a gente chegou e entrou lá para tomar o passe, meu Deus, eu quase que apaguei lá dentro. E a energia do lugar é assim, uma coisa assim, impressionante, né? Você percebe que realmente a espiritualidade maior atua diretamente lá. E tem um trabalho muito legal do Langerton, né, que a gente vai conhecer agora, que ele faz os trabalhos fitoterápicos dele lá também. Então, ele distribui em xarope, a gente até trouxe para a gente. É, realmente vale a pena conhecer Casa de Eurípides todo sábado, tá? O trabalho começa às 16 horas, é legal chegar um pouquinho antes. E é muito bonito, tem a palestra, tem estudo, tem a psicografia do Ari, é muito, recomendo muito. Foi um dos centros que eu mais gostei de visitar, de conhecer na minha vida. É sensacional. É isso aí. Bacana. É, vamos para os aniversariantes? Vamos lá. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você. Gente, vamos lá aos aniversariantes da semana. Um oferecimento de WS. WS Festas e Embalagens. Ah, pra você não sair, achei assim. Bom, vou repetir. Vamos aos aniversariantes da semana com oferecimento de WS Festas e Embalagens. Então vamos falar dos aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 27, a Ellen Cristina Ribeiro. No dia 27 também o Matheus Oliveira. No dia 28, a Aline da Cruz Mazini. No dia 28 também Walter Puff Filho. No dia 30, Larissa Lemes Avante. No dia 30, Lilian Carla Poloni. E no dia 31, Aparecida dos Santos. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui nós temos também aniversariantes, dia 29 agora, quem faz aniversário é a dona Marli Alexandrino, nossa querida amiga dona Marli, do Grupo Castelã, lá da Ana, esposa do seu Rodolfo. Faz aniversário dia 29. E dia 31, quem estaria completando aniversário de nascimento seria o nosso grande amigo José Barbosa, que nos deixou, né? Esse recentemente, mês. Né? É, recentemente. Então o aniversário dele era 31. Continua sendo, né? Dia 31 de maio. É, mais alguém tem aniversário para falar aí? Não. Então, o programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. Se for fazer uma festinha, convida a gente para ir comer um salgadinho, né? Que aí fica mais legal. Falei. Não, tá errado. Não. Para o sorteio do livro, um oferecimento da Casa do Caminho. Vamos lá então. Bom, posso anunciar então, né, gente? O ganhador da semana foi a Mariângela, e não foi a minha mãe Mariângela, foi a mãe do Rodrigo. Ela mandou mensagem perguntando, você vê, no grupo, se ia ter sorteio de livro. Eu respondi que sim, ela ligou aqui e participou do sorteio e foi sorteada mais uma vez. Parabéns, Mariângela. Eu acho que é marmelado, o Rodrigo manipula o sistema aqui para ela ser sorteada, tô brincando, gente. E aí ela vai lá na Casa do Caminho buscar com o seu Mário Vinhas, bater um bom papo com ele, né, que tem muito conhecimento, é realmente uma livraria muito rica, muitos títulos, e ele uma pessoa muito agradável para conversar. Hora da dica. Vamos agora para Hora da Dica. Biraci, agora é a hora do nosso convidado dar uma dica aí, de um livro, de um filme, de uma série, do que você quiser dar dica, inclusive dos seus livros também, pode dar. A dica é a seguinte, com relação à própria vida. Quando tivermos algum problema, procuremos responder o porquê temos aquele problema. Para que queremos eliminar o problema e como vamos fazer dali para diante para que o problema não retorne, dando uma razão para a nossa vida. Então a dica é termos sempre uma razão para viver e que essa razão não esteja completada em nós mesmos, tem que estar completada no outro. O outro tem que ser o beneficiário, porque a nossa vida já tem nós como beneficiados pela própria existência dela. Então é isso que temos que fazer. Essa é a dica de hoje. Cana. Já está aí a imagem do... Está aparecendo aí a imagem do, da inteligência artificial, criada aí com... Então tá, apareceu aí? Apareceu, né? Vocês estão vendo aí atrás do Jorge e do Rui a imagem da inteligência artificial criada de hoje. Uhum. Né? Que legal. Um só caminho. Jorge. Né? E a pessoa trilhando aí o caminho, né? E a Vanessa Miura deu um dia dizendo que o aniversário do esposo dela, Michel Miura, foi no dia 23 de maio. Uhum. É isso aí. Então, vamos encaminhar para o final, né? Quer ler o resultado da enquete também aí? Isso, Pedro? Vamos lá. A enquete está ali na tua tela ali, ó. Beleza. A enquete. A enquete aí. O Piero tá emocionado até agora com a casa de Eurípides. Aí a. Rodrigo fica puto, você vai falar. Da enquete. Ó, vamos lá. Da enquete, a pergunta foi. Comenta seu microfone, tá muito baixo. Ah, tá. Agora vocês estão me ouvindo bem. Em cima. Aqui, ó. Não tá aqui, ó. Aqui. Bom, a enquete de hoje, gente, nós lançamos aqui a pergunta. Você tem objetivos para a sua vida? Aí tivemos aqui respostas. 95% responderam que sim, tem objetivos para a vida. E apenas 5% não. Então, eu espero que esses 5% tenham sido inspirados no programa de hoje para ter novos objetivos. Com certeza, né, para quem acompanha o programa Doutrina, Filosofia Espírita, nos dá muita orientação aí para nortearmos a nossa vida aí para novos objetivos. Né? É, mas o Jorge Reis põe não só para contrariar. Não, então não pode ser ele. Dessa vez não foi eu, não. Dessa vez o Rodrigo que gosta de fazer uma polêmica. Será que o pessoal entendeu? Eu tenho um objetivo muito claro para a minha vida, né? É, sempre tive objetivos e hoje continuo tendo objetivos muito claros para a minha vida, né? Amar ao próximo é um deles, né? Sempre também. É um objetivo que foi traçado pelo Mestre Jesus, que serve para todos nós. Então, com certeza. O amor assim, ao próximo, a caridade, as coisas mais importantes que a gente deve colocar na pauta das nossas vidas. Aí a gente vai estar cumprindo exatamente esse objetivo. Eu tive. Coloca aí no porta. Tá na porta, pronto. Vamos ver se aparece aí esse monitor aqui. Aí. Hoje eu acho que tá muito alto aí. Pronto. Então agradeço aqui também a todos os ouvintes que entraram e participaram. Né? Agradeço a todos os ouvintes. E também falando sobre essa questão de objetivo, aprendi com um professor que o objetivo é sempre. Tarefa mais propósito. Então a tarefa sempre vem com verbo, né? Então é fazer alguma coisa visando com a finalidade de algo. Se a gente só tem esse traço, um objetivo, sem visar fazer alguma coisa, né? Não adianta nada. Só achei muito legal quando aprendi isso, porque aí nos faz a gente ir para frente, né? Porque o verbo nos faz a gente se movimentar, né? E o propósito faz a gente ter uma meta, algo para alcançar. Né? É isso que eu queria compartilhar aí com vocês. E até o próximo programa às 8 horas também. Obrigado, pessoal. Então, mais uma vez também eu agradeço aqui a participação de todos, com muita alegria, paz e alegria em todos os corações. E vamos encerrando aqui com a mensagem que está no livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E a mensagem do dia 26 de maio, muito curtinha, mas muito profunda. A felicidade tem base no dever cumprido. Palavras de Emmanuel, capítulo 19, Felicidade. Então, até o próximo domingo. Muito obrigado pela participação de todos aqui. A semana que vem o Rui já anunciou. Nós já tivemos... Não, a semana que vem nós teremos aqui os vereadores Fernando Petit e Marcos Papa para falar sobre espiritismo e política. Uhum. Porque os dois são pré-candidatos. Uma presença da outra, não. E os dois são espíritas e estarão aqui falando sobre espiritismo e política. E eu queria, viu, Jorge, aproveitar esse momento aqui para agradecer ao Walter da WS e à Sandra pela excelente pizza da noite que nós comemos ontem, à noite de reunimos a família para comer uma pizza excelente lá da WS e da tenda de Umbanda. Pai Jeremias e vó Catarina. Isso. E a pizza é excelente mesmo, né? Por isso que é um sucesso. A gente vai passar para o Carlinhos e o Biraci. A gente, quando vamos passar por último para você, para você fazer uma prece para a gente de encerramento depois das suas conclusões. Carlinhos? Nós gostaríamos de agradecer à família Vivenciana, ao Piero, à Cris, ao Rodrigo, ao Jorge, ao Rui, ao Tião Baruto, e agradecer a vocês estarem conosco, nos prestigiando, porque sem vocês não teríamos o trabalho de Vivência Espírita. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou com seu cardápio predileto. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, em família, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Biraci, então passamos a palavra para você, para a Cris e o Piero, dá um tchauzinho aí. Então vamos lá. Vai lá, Cris. Obrigada, pessoal, uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa querida filosofia e também aprendendo um pouquinho na técnica. Um excelente domingo e uma excelente semana a todos. E a semana que vem vocês estarão na Uberaba. Uberaba. E isso, estaremos com a discussão aí que a gente está fazendo aí, né? Até que o fim chegou. Vamos passar o feriado Corpus Christi lá, passeando Uberaba, Araxá, Sacramento, Perópolis, fazendo Santa Maria, né? Um grupo grande, vão dois ônibus, né? Para levar muitas pessoas para conhecerem aquela região, que é um turismo espiritual. E tem muitas pessoas que já foram lá e voltam transformados, voltam com a vida mudada. Isso é fato, né? Não é especulação, não. Nós conhecemos muitas pessoas que chegam depois e falam: minha vida hoje é outra depois que eu conheci aquele trabalho dos nossos irmãos do Triângulo Mineiro. E eu, o Tião e o Rodrigo. Só o Rodrigo e você, Rui. Ah, o Tião também vai? Vai todo mundo. O Tião, seu Ruel. Então, a ideia de fazer todo mundo e fazer o programa lá. O melhor programa do ano vai ser domingo que vem. É verdade. Promete. O próximo programa promete. Biraci, as suas considerações finais e uma pequena prece de encerramento do nosso excelente programa do dia de hoje. Eu agradeço a todos vocês da Vivência Espírita, agradeço a todos aqueles que participaram do programa com suas perguntas, suas observações, e eu me disponho aqui a numa próxima oportunidade que tivermos poder ajudar mais um pouco naquilo que for do meu conhecimento. Vou aproveitar esse momento para que nós façamos um trabalho de voluntário, abrindo os nossos corações em amor, para vibrarmos para todos os necessitados, em especial para aqueles que estão passando por problemas